Virando o jogo. Oportunidades em meio à crise econômica. Oferecido por Portal Indaial 360. Dedicatória. Aos proprietários do comércio local de Indaial. Este guia é dedicado a cada um de vocês que, com coragem, dedicação e resiliência, transformam desafios em oportunidades e fazem do comércio local a alma pulsante da nossa cidade. Sabemos que empreender é uma jornada de altos e baixos, e que as crises econômicas testam não apenas a força dos negócios, mas também o coração e a determinação de quem os conduz. É por isso que o Portal Indaial 360 se coloca ao seu lado, não apenas como um espaço para promover seus empreendimentos, mas como um parceiro comprometido com seu sucesso e crescimento. Vocês são os responsáveis por gerar empregos, criar conexões e oferecer serviços e produtos que tornam a vida em Indaial mais rica e vibrante. Este guia é uma homenagem ao esforço diário de cada comerciante local, à criatividade em tempos de necessidade e à inspiração que vocês trazem à nossa comunidade. Com este material, esperamos contribuir com ideias, estratégias e apoio para que enfrentem os desafios com confiança e encontrem caminhos para prosperar, mesmo em cenários adversos. Saibam que o Portal Indaial 360 acredita em vocês e na força do comércio local como pilar fundamental para um futuro mais próspero para todos. Com admiração e respeito da equipe do Portal Indaial 360. Estamos iniciando 2025, um ano que promete trazer desafios econômicos sem precedentes para o Brasil. Os sinais são claros: aumento da inflação, elevação dos juros, desvalorização cambial e uma dívida pública crescente são apenas alguns dos fatores que indicam um cenário de crise iminente. Para os pequenos e médios negócios, especialmente o comércio local, essas condições representam um teste de resiliência, criatividade e gestão estratégica. É inegável que momentos como este trazem dificuldades, mas também são tempos de aprendizado e reinvenção. A história nos mostra que muitas das empresas mais fortes e inovadoras surgiram ou se consolidaram em períodos de crise, transformando desafios em oportunidades. É exatamente esse espírito que este guia busca inspirar nos comerciantes de Indaial. Mais do que um manual de sobrevivência, este material é uma fonte de ideias práticas, estratégias adaptáveis e exemplos reais de negócios que prosperaram em tempos de adversidade. Com ele, esperamos proporcionar insights que ajudem a navegar por esse mar revolto e, mais importante, a construir um futuro mais sólido e sustentável para o comércio local. Sabemos que a crise traz incertezas, mas também acreditamos que ela pode fortalecer laços comunitários, promover parcerias e incentivar o comércio local a se destacar ainda mais como um pilar da economia de nossa cidade. Encaremos este momento com união, inovação e coragem. É hora de preparar nossos negócios, fortalecer nossas bases e mostrar que Indaial, com toda sua força e potencial, está pronta para superar qualquer adversidade. A importância da resiliência no comércio local. Em tempos de crise, o comércio local enfrenta desafios que vão desde a redução do poder de compra dos consumidores até a competição acirrada com grandes varejistas e lojas online. Nesse cenário, a resiliência se torna uma das características mais importantes para a sobrevivência e o sucesso dos negócios. Mas, afinal, o que é resiliência e como ela pode transformar o comércio local em tempos difíceis? Resiliência: adaptar-se para sobreviver e prosperar. Resiliência é a capacidade de um negócio se adaptar às mudanças e superar a adversidade sem perder de vista seus objetivos. Para comerciantes locais, isso significa encontrar formas criativas e eficazes de continuar atendendo seus clientes, mesmo diante de limitações externas. Um comerciante resiliente não apenas resiste à crise, mas usa o desafio como uma oportunidade para evoluir. Por que a resiliência é essencial? Capacidade de enfrentar desafios. Em períodos de instabilidade econômica, ter resiliência permite que o comerciante mantenha sua operação funcionando, mesmo quando os recursos são escassos ou a demanda diminui. Adaptação às mudanças. As crises frequentemente alteram os padrões de consumo. Comerciantes resilientes conseguem identificar essas mudanças rapidamente e ajustar seus produtos, serviços ou estratégias de marketing para atender às novas demandas. Fortalecimento de relacionamentos com a comunidade. O comércio local é parte essencial da vida das comunidades. Demonstrar resiliência inspira confiança nos clientes, que reconhecem o esforço do comerciante para continuar entregando valor, mesmo em tempos difíceis. Aproveitamento de oportunidades. Muitos negócios veem nas crises apenas dificuldades. Mas os resilientes enxergam oportunidades, novos nichos, parcerias estratégicas e até formas de reduzir custos de maneira sustentável. Como desenvolver a resiliência no comércio local? Conheça seus clientes. Entender as necessidades e desejos do público permite criar soluções personalizadas que mantenham o fluxo de vendas. Invista em relacionamentos. Estabeleça conexões sólidas com outros comerciantes locais, fornecedores e a própria comunidade. Juntos, é mais fácil superar desafios. Seja flexível. Não tenha medo de inovar e experimentar. Mudanças no layout da loja, novos canais de venda, promoções específicas e estratégias de engajamento podem fazer a diferença. Gestão financeira eficiente. Controle de custos e planejamento financeiro são essenciais para manter o negócio saudável durante crises. Capacitação contínua. Invista em treinamento, tanto para você quanto para sua equipe, para enfrentar os desafios com mais conhecimento e criatividade. Inspirando-se na resiliência. Histórias de pequenos comerciantes que superaram crises são abundantes e inspiradoras. Desde aqueles que transformaram seu modelo de negócio para atender novas necessidades até os que fortaleceram seus laços com a comunidade local. O que todas essas histórias têm em comum é a resiliência como um diferencial competitivo. A resiliência não é apenas uma habilidade, mas um verdadeiro motor de transformação para o comércio local. É o que permite ao pequeno negócio enfrentar as adversidades, construir uma base sólida para o futuro e continuar a ser um pilar essencial na economia e na vida das comunidades. Em tempos de crise, ser resiliente é não apenas uma questão de sobrevivência, mas de se reinventar para prosperar. Objetivo deste guia. O guia Virando o Jogo, Oportunidades em Meio à Crise Econômica, foi criado com o objetivo de fornecer aos comerciantes locais as ferramentas e estratégias necessárias para enfrentar e superar momentos de dificuldades econômicas, como recessões, alta dos custos e mudanças nos padrões de consumo. A crise, embora desafiadora, também pode ser uma oportunidade de crescimento e inovação. E este guia tem como missão apoiar os empreendedores a aproveitarem ao máximo essas oportunidades. Este guia visa capacitar os comerciantes locais, fornecer insights práticos e acionáveis, baseados em pesquisas de livros e autores conceituados, que ajudem os comerciantes a desenvolver resiliência, adaptabilidade e eficiência durante crises. Fortalecer a capacidade de adaptação. Ensinar como ajustar rapidamente o modelo de negócios, os produtos e os serviços oferecidos, de modo a atender às novas demandas dos consumidores e minimizar os impactos negativos. Promover a inovação no comércio local. Estimular a criatividade no desenvolvimento de novos produtos, serviços e modelos de negócios, com foco em diferenciação e valorização das necessidades específicas da comunidade local. Ajudar na gestão financeira. Oferecer ferramentas de gestão de fluxo de caixa, controle de custos e maximização de lucros, garantindo que o comerciante tenha uma base financeira sólida para navegar pela crise. Reforçar a importância do relacionamento com a comunidade. Enfatizar como um comércio bem-sucedido depende de um vínculo forte com seus clientes e a comunidade ao redor, promovendo um ciclo de apoio mútuo. Estimular o empoderamento e a resiliência. Mostrar que, com as estratégias certas, os comerciantes podem não apenas sobreviver, mas sair das crises mais fortes e preparados para o futuro. Ao longo deste guia, exploraremos práticas e ensinamentos de grandes especialistas e conceitos comprovados, que ajudarão o comerciante local a transformar desafios em oportunidades, fortalecer seu negócio e garantir a continuidade de suas operações em tempos difíceis. Entendendo o cenário de crise. Definição e tipos de crises econômicas. Entender o que caracteriza uma crise econômica é essencial para que os comerciantes locais possam antecipar e se preparar para momentos de instabilidade. No contexto do comércio local, as crises econômicas podem se manifestar de diversas formas, e sua compreensão profunda é o primeiro passo para desenvolver estratégias eficazes de adaptação e superação. A seguir, vamos explorar o conceito de crise econômica e os tipos mais comuns de crises que afetam os mercados. O que é uma crise econômica? Uma crise econômica é um período de instabilidade e declínio no desempenho econômico de um país ou região. Ela geralmente é caracterizada pela queda da produção, aumento do desemprego, redução do consumo e instabilidade financeira. Durante uma crise, o mercado experimenta um desajuste entre a oferta e a demanda, afetando tanto a confiança dos consumidores quanto a capacidade das empresas de gerar lucro e manter suas operações. De acordo com o conceito extraído de livros como A Crise Econômica Global, O Impacto no Comércio Local, de Joseph Stiglitz, e Economia em Tempos de Crise, de Paul Krugman, as crises podem ser vistas como um reflexo de problemas estruturais e conjunturais dentro de uma economia, seja interna, como falhas em políticas públicas ou escassez de recursos, ou externa, como choques financeiros globais. Tipos de crises econômicas. Crise financeira. A crise financeira ocorre quando há uma quebra no sistema bancário ou em mercados financeiros essenciais, como a queda de bolsas de valores ou falência de instituições financeiras. Isso pode resultar em uma escassez de crédito, dificultando o acesso dos comerciantes a financiamentos e investimentos necessários para a operação de seus negócios. As crises financeiras podem ser causadas por práticas especulativas irresponsáveis ou pela falta de regulação eficaz. Um exemplo claro disso foi a crise financeira global de 2008, que teve um impacto profundo nas economias de muitos países. Insight prático. Durante uma crise financeira, os comerciantes locais devem focar na otimização de seu fluxo de caixa, evitando dependência excessiva de crédito e buscando alternativas de financiamento mais seguras, como parcerias locais e reinvestimento de lucros. Crise de demanda. A crise de demanda acontece quando há uma redução acentuada no consumo devido a fatores como aumento do desemprego, redução da confiança do consumidor ou inflação elevada. Esse tipo de crise pode resultar em uma desaceleração do mercado interno, onde as pessoas tendem a gastar menos, afetando diretamente o comércio local. Insight prático. Para lidar com a crise de demanda, os comerciantes devem buscar a diferenciação de seus produtos e serviços, focando em nichos específicos ou ajustando suas ofertas para atender melhor as necessidades emergentes dos consumidores. Estratégias de fidelização, como programas de pontos ou descontos exclusivos, também podem ajudar a manter a clientela engajada. Crise de oferta. Uma crise de oferta ocorre quando há uma escassez de produtos ou serviços devido a problemas na cadeia de suprimentos, como aumento de custos de matéria-prima, falência de fornecedores ou desastres naturais. Essa escassez pode elevar os preços e reduzir a quantidade de bens disponíveis para os consumidores. A crise do petróleo de 1973, por exemplo, foi um exemplo clássico de crise de oferta que afetou diversas economias mundiais. Insight prático. Os comerciantes locais podem combater crises de oferta mantendo um bom relacionamento com múltiplos fornecedores e diversificando suas fontes de matérias-primas. Além disso, a gestão de estoques deve ser eficiente, garantindo que haja reserva suficiente sem sobrecarregar o caixa. Crise fiscal. A crise fiscal ocorre quando um governo enfrenta dificuldades para cumprir suas obrigações financeiras devido ao aumento da dívida pública, redução da arrecadação de impostos ou má gestão de recursos. Isso pode levar a cortes de gastos públicos, aumento de impostos e uma pressão maior sobre a economia como um todo. No Brasil, as crises fiscais têm sido um problema recorrente, com impactos diretos na atividade econômica. Insight prático. Durante uma crise fiscal, o comerciante local deve estar atento a mudanças na política tributária e procurar formas de reduzir custos operacionais sem comprometer a qualidade dos produtos e serviços. Investir em soluções digitais e em automação de processos também pode ser uma maneira de aumentar a eficiência e reduzir os custos fixos. Crise política. Uma crise política ocorre quando há instabilidade no governo ou no sistema político de um país, o que pode afetar a confiança dos investidores, causar instabilidade jurídica e aumentar a incerteza econômica. A crise política no Brasil de 2015 a 2016 é um exemplo que levou a uma recessão econômica profunda. Insight prático. Comerciantes locais podem proteger seus negócios em tempos de crise política diversificando sua base de clientes e reduzindo a dependência de políticas públicas. A busca por novos mercados e a adaptação às mudanças no cenário legal também são fundamentais. Compreender os diferentes tipos de crises econômicas é crucial para os comerciantes locais que desejam se preparar para períodos de instabilidade. Cada tipo de crise exige uma abordagem estratégica distinta, seja por meio da gestão financeira eficiente, da adaptação do portfólio de produtos ou da busca por novos nichos de mercado. O segredo está em transformar os desafios da crise em oportunidades para fortalecer o negócio e garantir sua continuidade a longo prazo. Impactos específicos no comércio local. Durante uma crise econômica, os impactos no comércio local podem ser devastadores, mas também apresentam oportunidades para aqueles que estão bem preparados. As crises afetam o comportamento do consumidor, o funcionamento das empresas e as dinâmicas do mercado, e entender esses efeitos é fundamental para encontrar formas de adaptar e superar os desafios. A seguir, detalhamos os principais impactos específicos que o comércio local pode enfrentar em períodos de crise, queda nas vendas e redução no consumo. A redução do poder aquisitivo dos consumidores é um dos efeitos mais imediatos e visíveis de uma crise econômica. Com o aumento do desemprego e a incerteza sobre o futuro financeiro, os consumidores tendem a priorizar compras essenciais, adiando ou cancelando aquisições de produtos e serviços não essenciais. Impacto para o comércio local: redução nas vendas de produtos e serviços não essenciais. Diminuição do ticket médio, com os consumidores gastando menos em cada compra. Maior dificuldade em manter a regularidade dos fluxos de caixa. Insight prático. Durante esse período, é crucial para o comerciante local focar em estratégias de fidelização e engajamento com os clientes. Oferecer promoções, descontos ou pacotes promocionais pode atrair consumidores sensíveis ao preço. Também é importante ajustar a oferta de produtos para alinhar-se às necessidades atuais da população. Aumento nos custos operacionais. Mesmo com a queda nas vendas, os custos operacionais podem continuar a crescer, especialmente em uma crise. O aumento dos preços de matérias-primas, energia, transporte e até mesmo a inflação em geral podem impactar diretamente os custos de produção e fornecimento de produtos e serviços. Impacto para o comércio local. Aumento nos custos de aquisição de mercadorias e serviços. Dificuldade em manter a margem de lucro diante de custos crescentes. Necessidade de revisar preços para compensar as elevações nos custos, o que pode afetar a competitividade. Insight prático. O comerciante local deve ser ágil na renegociação de contratos com fornecedores, buscando alternativas mais econômicas ou ajustando o mix de produtos para garantir uma margem de lucro mais alta. Além disso, investir em tecnologias para otimizar processos e reduzir custos operacionais, como sistemas de gestão de estoque ou automação de processos, pode ser uma maneira de lidar com esse aumento de custos. Mudança nos comportamentos de consumo. Em tempos de crise, os consumidores geralmente se tornam mais cautelosos e seletivos em relação ao que compram, muitas vezes priorizando qualidade sobre quantidade e buscando alternativas mais baratas ou promocionais. Impacto para o comércio local. Aumento da demanda por produtos mais baratos ou com melhor custo-benefício. Maior preferência por compras online ou canais de venda mais convenientes. Diminuição do consumo impulsivo. Insight prático. Os comerciantes locais precisam se adaptar rapidamente a essas mudanças. Oferecer produtos que atendam à necessidade de custo-benefício ou oferecer facilidades de pagamento, como parcelamento sem juros, pode ser uma estratégia eficaz. Também é importante melhorar a presença online, proporcionando uma experiência de compra digital simplificada, sem deixar de lado o atendimento personalizado e a confiança do cliente. Incerteza no fluxo de caixa. Uma das principais consequências de uma crise econômica para o comércio local é a dificuldade em manter um fluxo de caixa saudável. Com as vendas caindo e o aumento da inadimplência dos consumidores, o comerciante pode enfrentar dificuldades para pagar fornecedores, funcionários e outras despesas operacionais. Impacto para o comércio local. Atrasos no pagamento de fornecedores e salários dos funcionários. Maior risco de inadimplência por parte dos clientes. Redução da capacidade de investimento em novos produtos ou melhorias no negócio. Insight prático. A gestão de fluxo de caixa torna-se fundamental em tempos de crise. O comerciante deve adotar práticas rigorosas de controle de caixa, incluindo a revisão constante do orçamento, a redução de custos fixos e o monitoramento da inadimplência. Buscar alternativas de financiamento, como microcréditos ou financiamentos com condições favoráveis, pode ajudar a manter o negócio funcionando durante períodos de baixa liquidez. Perda de confiança do consumidor. A crise econômica tende a gerar um ambiente de incerteza, o que pode reduzir a confiança do consumidor no futuro. Isso afeta diretamente a disposição das pessoas a gastar dinheiro, especialmente em produtos e serviços de maior valor ou que envolvam um compromisso financeiro de longo prazo. Impacto para o comércio local. Diminuição da lealdade dos clientes e aumento da busca por alternativas mais baratas ou mais confiáveis. Dificuldade em manter uma base de clientes constante. Percepção de instabilidade no mercado. Insight prático. Para combater a perda de confiança, o comerciante local deve focar em estratégias de transparência e comunicação eficaz. Garantir que os clientes saibam como o negócio está se adaptando à crise e que podem confiar na qualidade dos produtos e serviços é essencial. O uso de marketing de conteúdo, mostrando como a empresa está ajudando a comunidade ou oferecendo soluções inovadoras, pode aumentar a confiança do consumidor e manter a fidelidade. Em tempos de crise, muitos comerciantes locais podem ser forçados a reduzir seus preços ou a oferecer promoções para se manter competitivos. Isso pode aumentar a concorrência no mercado, o que torna ainda mais difícil para os pequenos negócios se destacarem. Impacto para o comércio local. Concorrência acirrada por clientes, com redução de margens de lucro. Necessidade de inovar para manter a competitividade. Pressão para se adaptar rapidamente às mudanças nas preferências dos consumidores. Insight prático. Para se destacar, os comerciantes locais devem buscar diferenciação por meio da personalização, qualidade no atendimento e ofertas exclusivas. Estabelecer parcerias estratégicas com outros comerciantes locais ou participar de iniciativas comunitárias também pode fortalecer a imagem do negócio e atrair mais consumidores. Os impactos de uma crise econômica no comércio local podem ser profundos e desafiadores, mas são também oportunidades para inovar, adaptar-se e crescer. Ao compreender esses impactos, o comerciante pode se preparar melhor para enfrentar a instabilidade, tomando decisões mais estratégicas e mantendo a resiliência necessária para atravessar tempos difíceis. Se você gostou deste conteúdo e deseja ouvir este e-book completo, escreva nos comentários. Eu quero o audiobook completo. Se um número mínimo de pessoas tiverem este interesse, vamos disponibilizar a versão completa em áudio. De qualquer forma, você pode ter o e-book completo gratuitamente clicando no link de download que está na descrição. Obrigado por apreciar este trabalho.